Deck sonora, deck sonora, deck sonora. Não existe igualdade entre as espécies diferentes. Eu sou o que a aurora boreal clareou. A mente de quem traz consigo midi-clorianas imperativas. O dom da percepção do que não se passou. Não vivo aqui, estou aqui pelo fato de estar sem um lugar pra ficar ou ir. Arquitetei minha chegada sem chamar atenção. Posei o meu veículo longe da aglomeração. Quem tem pavor de me ver triunfar irá ter muito problema. E deck sonora é a solução da evolução mais nova que entra em cena. Então sinto o furor da batida junto ao maldito sample sanguinário. Se tsunamis começam a agir quando a trindade pronuncia o seu vocabulário espantoso, dramático ou hilário. Tenho armas, tenho meu exército de almas sem fardas acima da atmosfera e bem mais longe do sistema solar ou do planeta Terra. Soberano, supremo em minha guerra. O poder triunfal do mental está completo. Tenho muito mais na reserva. O ênfase em Dex é maldito quando se está sobre o efeito da erva. Contatos poucos como eu, por meio da ressonância. Os MCs que desafio a distância sem identificação. Me aprofundo na história, faço a marca, sou o marco da transformação. Sugo a fraqueza dos outros MCs, transformo em ataque rimático. Cada verso que construo me fortalece, me sinto mais prático. Sou o mestre cerimônia que muitos não irão atingir. O meu ataque sonoro é difícil de impedir que flua. Na droga da mente, coloque o cinto que massa. Te levará pra uma viagem sonora surpreendente. Eu sou isso, muitos dizem que eu não existo. Pra poder fazer em paz seu lixo e esquecer que a supremacia se mantém na memória. Index sonora, index sonora. Em particular sou mestre, desde o começo. Minha rima Shaolin é valiosa, mas não tem preço. Manifesto meu poder de um jeito bem mais cruel. Minhas armas vão além da caneta e o papel. É a hora de abater os pinos que ficaram. É o strike dos que se acabaram. Antes mesmo do começo não vingaram. Eu vinguei e permaneço no topo do meu castelo. Dentro ou fora da lei. Grandes promessas não farei pra ninguém. Boas notícias não trarei pra ninguém. Pois minha passagem será rápida, fantástica. E a minha legião me acompanhará também. A fúria vocal age como um terremoto na sua mente. Treme seu cérebro, muda seu consciente. Isso é index sonora, conexão, os poéticos impetuosos. A mente em Dex é um spray pronto pra gravitar versos poderosos e furiosos.